Zona Papa Roma, Zona Papel. Zona Papel, no Matheus 50 Sérgio Zuai, Zona Militar, Sérgio do Comando de Controle. Mais conta, Zé. Chamada 311, chama agora o centro Recife, 125.1, caso negativo 123.8. 1251, alterna 1232, estacionário 631, obrigado, vamos para o seu lado. Bono 094, controle Salvador, acerta de amplificação de trazer, chegada com média 1 para o nível de voo 060, ajuste da altimetro no 011021. Fala mais uniforme, a parte do corpo de espera do papá, o time entrou 1021. 1021, fia. em cima, pouso ao ponto 335, Charlie Santana. É você mesmo, Papa Romeu, Charlie Santana? Então, vai ser de fazer a sua linha de pronto. Lembra, 5-0 está autorizado a final para o segundo VLS, separa 2 no pé, alternatura no 0, 2, 1, no retorno estabilizado. Cancelada a restrição de nível na posição de rápido. Confirme, portanto, se está autorizado, alguma sensibilidade na presença ou deixar para 2 pontos? 3-3, tudo uma chamada 250, reporte estabilizado. Como está a reporte na 94, você está falando de voo 050. Eu reduzo a velocidade 2209. A pista encontra-se no prazo de carro, devido à obra, está prestes a ser sinalizada. Reduzo 2209. Reduzo 2309. Alô, uniforme. Romeu Branco Oscar, autorizado de ingresso, pista 17, táxi lento, reporte pronto. Papo, Papo, Uniforme, Microinforme, saída Arba 1. Papo, Papo, Uniforme, Microinforme, contato radar na decolagem. Suba, para o voo 120, saída Arba 1. Vindo para 120, Arba 1, Uniforme. Papo, Papo, Uniforme, Microinforme, preparação para evitar tráfego na aproximação da chegada do Romero. Pela esquerda, proa 240, o limite será agora essa proa por 1,5 metros. para o uniforme aqui, só. A correção para evitar fraco da esquerda proa 240, iniciará a voar 1,5 milhas de alta proa. Jet, esquerda 240, uniforme aqui, só. Sobre 719, controle Salvador, sinal de identificação no Cervia, chegada a 11, para o meu seguro, 060. Uniforme, Michael, uniforme, tráfego agora 2 horas, 1-2 milhas, rumo Nordeste, passando no meu seguro, 055, ainda estiver para 2 metros, 2320. Paciente, uniforme, Michael, uniforme. Bom dia, 2-1, 7-1 da Gol, posso estar aqui, será 0 pronto. Segunda, 7-1, bom dia, mas eu posso te espera. Ah, mas eu posso esperar, 2-1, 7-1. 0-9-4. Poxa, nega, 2-5-0, tráfego 3 horas, 7 milhas, rumo sudeste. Passando no voo 0-5-0, em subida para o voo 1-2-0, para o voo 9-1. Cruzana 250, autorizado RS. Autorizado, Washington 250, reporte e visual consiste. Conforme a pista está funcionando praticada, hein? Pista já é praticada. Gente, chama 250. Ele está na linha de decolar, pista na 0, ganhou 1 graus, 1 graus. Ele está na linha de decolar, pista na 0, voo 2, 1, 7, 1. Para o papo, uniforme light, uniforme, vamos tirar, aguardar, mas alguns correção. Papo Romeo, Romeo Bravo Oscar, uniforme tirar, aguardar, mas alguns instantes para decolagem, tráfego que decolou à frente, mesmo destino, mesma subida, porém o nível e performance inferior, irá aguardar mais alguns instantes para decolagem. Chama 0 para 2 hotéis, altimetro 0-2-1, reporte estabilizado. Motor em seu pé, 1021, reportagem estabilizado, voo 10094. Obrigado, bom dia. Chilé 6250, decolado, autorizado. Está na 0, avanço 1, 20 graus, aluno, nós. Obrigado, Pouso, Chilé 6250. Amador, bom dia, gol 2171, decola no serviço São, com 1, assisto. Gol 2171 no controle Salvador, contato radar na decolagem, por favor, seleção do ano, transição ótima para o mesmo voo 360. 3620, salvo ano, transição ótima, gol 2171. Azul 2719, estou presente, se deparar 4010, altimetria 1021. Papa Uniform Microphone, como você costuma falar para o posto? Mais dois minutinhos que eu dou um correto. Uniforme Mike, uniforme, decolagem autorizada, pista na 7, no plano 2, 0 grau, 1 1, nós, correção, Papa Romeu Bravo Oscar, decolagem autorizada, pista na 7, no plano 2, 0 grau, 1 1, nós. Oceaner 6250, Paulo 64, libera a próxima direita, chama Paulo, 1 2, 1 decimal 9. Fala, Paulo, decimal 9, estrada 2, 5, 0. Decolagem, Papa Cardona, 0, 8, 4, 4, 7. Do 4451, autorizado a alinhar e manter pista 1 a 0. Autorizado a alinhar e manter pista 1 a 0, é azul 4451. Batango Eco, pelo quilo, autorizado a alinhar e manter pista 1 a 7. Vamos 352, Papo Pato Uniforme, mais uniforme. Sou o Salvador, Papá Romeu, Romeu, Bravo Oscar. Papá Romeu, Romeu, Bravo Oscar. Contato radar na decolagem, se fazer sair da arma 1, para o mesmo voo 200. Salvador 1 para o 200, Romeu, Bravo Oscar. Azul 4451, autorizado de colar, pistola 0, vem com 0 graus e 1 nós. Autorizado de colar, pistola 0, azul 4451. Quatro estabilizou no ILS. Volume 094, já vai ter 118, decimal 95. 1295 graus. Oi, Salvador, boa, tá, bom dia, voo no 094, 3 milhadinhos de Serra, estabilizado no ILS, e com bando de Urubu. Gente, na informação, voo no 094, construindo aproximação, aguardando a solução de pouso. Certo. 3140 para a solução máxima. Quanto é o livro de 190 devido a tráfego na aproximação na chegada do médio para uma passa uniforme, mais uniforme? Sim, tá, sim, tá, sim. Alfa de base 51, decolado 37, chame controle de Salvador, 120 decimal 8, meu voo. 208, obrigado, um bom dia, 4451. Bom, 1094, fogo autorizado, pista na 0, vento 120 graus, 1092. CS leve pouso na 1091094. Central de Salvador, um bom dia, é o azul, 445. Azul 445, agora contato na tarde da decolagem, sobrevivência do São Lomo, da Transição Mótica, para o mês de voo 340. Via São Lomo, São Lomo, Mótima, hotel 340, feliz voo, direto Leda? Feliz voo, direto Leda, azul 445. Gente, direita, direto Leda, azul 445. Azul 2719 está autorizado a final do procedimento LR 76, chama 0, que separa 2 ao 10, ao chão da final 0, 2, 1, reforço estabilizado. Para 2, 1, reforço estabilizado, 2, 7, 1. Chama para o centro Recife, 125 decimal 1, caso negativo, 123 decimal 8. 251, 238, obrigado, um bom dia. Vamos. Batango, Eco Zulu Kilo, informa que devido à performance de aeronaves e níveis, o senhor será o número 3 para a decolagem em Salvador, mantenha a posição. Estabilizado, azul 27 base. Oi, claro. Azul 2719, fomos acreditados que está na 0, vento 1, 1, 0 graus, 1, 2, 2. Controle Salvador, bom dia, é o Gol 1230, decolou passando a mídia. Gol 1230, contato radar na decolagem, segundo a vencedora Puga, transição Caju para o mesmo voo 370. É, subindo via Puga Caju 370-230. Posso dar aqui da companhia, na final, a linha não tem estão a zero. Visual, fala a linha, mas tem 2-7-3. Opa, uniforme, mais uniforme, chama agora o centro Recife. 1, 2, 5, décima 1, caso negativo, 1, 2, 3, décima 8. Chama agora o centro Recife, 1, 2, 5, décima 1, no caso negativo, 1, 2, 3, décima 8. Solo 44, Libéria, próximo direito, chame Solo 1, 2, 1, 9, 9. Solo 2, 1, 9, 2, 1. 740, só autorizado para o nosso funcionamento elétrico, pista no 0, desce para 2, 0, 2, 1, reporte estabilizado. Pode ser desse, 2, 0, 2, 1, 0, 2, 1. Minha Salvador, bom dia, o Azul 2776, decolado, se escuta. Azul 2776, contato com a decolagem, se você da Conde para o mesmo voo 170. Da Conde para 170, 2776, velocidade de curva esquerda, voa Conde direto. Azul 2776, tá dando nada para ninguém. Sete Lima, tem sendo sete. Eco Zulu Kilo, decolado 47, sendo controle Salvador, 120, destino 8. 208, obrigado. Aplicação do CZ, chegada boa média 1, para o mesmo voo 060. Ajuste a altura 0031. Salvador, passando em Eco Zulu Kilo, decolado na sequência. Tranco 1-1, 0 graus, 1-1, nós 0-1-0. Ponte, obrigado. 1-2-3-0, chama agora o centro do Recife, 1-2-6, decimal 8-5, pausa negativa 1-2-5, decimal 4. Decolado 49, curva direita no meu pé, escorrega na Axé, para o Estapuã, transfere controle do Salvador, 120 do sinal 8. Direita no meu pé, Axé, travessa o Estapuã, 208, no seu servidor. 398, autorizado direto, IPAP, feita para o meu voo 050. 050, IPAP, 312, obrigado. Estão autorizados a sinal de procedimento LS que foi visto na 0, separa 2 no PES, altimetro na 0, 2, 1, cancelada a restrição de nível da posição ETAP, na ponta de estabilidade. Ok, 2000 PES, descendo direto, 1021 ajuste, vai reportar a estabilidade LS, X-Radar na 0, o nosso atribuído. Destaque por um perfil de subida conflitante na nossa performance. Informe que, por coordenação com o controle, a posição de colagem manterá a proa até 4 mil pés após curva esquerda, proa de jambo, após a autorização de decolagem. Positivo. Aguardando a autorização. Após autorizado, mantenha a proa até 4 mil e voa jambo. Por 64. Passando para a Então, 3740, fraco do helicóptero, 510, sem indicação no modo A, modo Charlie, próximo à altura, sem ter na próxima. 3740. Uno 648, decolagem autorizada, pista no 0, vento 1, 1, 0 graus, 1, 3, 2. Parecendo colagem no 0, Uno 648. Após curva esquerda, proa de jambo, estado controle do Salvador, 1-2-0, 2-1-8, mão-vô. Ok, nada, vai manter a proa até 4 mil, só o jambo, e 1-2-0-8, 1-2-0-8, 1-2-0-8, 1-2-0-8, 1-2-0-8, 1-2-0-8, 1-2-0-8, 1-2-0-8, 1-2-0-8, 1-2-0-8, 1-2-0-8, 1-2-0-8, 1-2-0-8, 1-2-0-8, 1-2-0-8, 1-2-0-8, 1-2-0-8, 1-2-0-8, 1-2-0-8, 1-2-0-8, 1-2-0-8, 1-2-0-8, 1-2-0-8, 1-2-0-8, 1-2-0-8, 1-2-0-8, 1-2-0-8, 1-2-0-8, 1-2-0-8 4-7. Controle Salvador, Gol 1648. Gol 1648, Controle Salvador, contato com o radar na decolagem. Mantenha a proa de decolagem até o meio de voo 040. Após autorizado direto Jamo, do 1648. Estamos mantendo a proa 040, foi de Jamo, 1648. 3740, bom dia, pode autorizar. 50, banco 120 graus, 122. Autorizado, pouso 3740. Tráfego 3 horas, 2 milhas, 1 nordeste, passando 3 montanhas de separação e um pé de bordo 137.87. Passando 8 milhas de metro para a seleção da ação com os tráfegos locais. Está autorizado a final do procedimento da LS que foi pista 1-0, vai ser para 3-3, pode ser para 3-3. Altimetro 1-0-2-1, no reporte estabilizado. Está confiado a rejeição de nível na posição ETAP, tanto 3-1 na vez. Isso está estabilizado, gol 7-3-9. Gol 7-3-9, chama tudo 1-1-8, vai ser mal, 9-5. Bom dia, chama de edificação. Zul 2743, contato radar 58 milhas, sudoeste de Salvador. Está autorizado a chegar no momento de 1, vai fazer com o direto de TAP, altimetro 1021, na reporta da edificação. 743, desça para nós de voo 050. Como 648, chama agora o centro Recife, 126, decimal 85, caso negativo 125, decimal 4. 2685, 1245, 648, boa tarde. Solta 3198. Solta 3198, chame torre 118, décima 95. 18895, até daqui a pouco. Solta 3, controle. Charlie Fallen, a partir do ponto de espera da Oscar, era o time de 1021. Chegada com a mediana para o mesmo de voo 050, ajuste ao centro no 020. 2743 está autorizado a final do procedimento LS que foi ficha no 02 para 2 a 10, a última edição no 021 agora. Reporte estabilizado. Autorizado o procedimento, descendo para 2021, autorizado direto do Duna? Autorizado direto do Duna. Direto do Duna, obrigado. Rádio 05, chame torre, 118, decimal 95. direto com a Paulo Informe, está autorizado o ingresso do sistema 7, compartilhando, pronto. Confirmo, já retornando para Salvador. O avião se comunicou? Afirmo, confirmando, já retornando para Salvador, vai permanecer no setor. Vamos permanecer com você aqui no serviço de Tinga, mas antes eu estava no time na final para levar. Gente, informo que temos um tráfego a 7 milhas, por gentileza, se afaste um pouco da final da pista 1-0. Vai passar lá, 1-0 do avião. Salvador, bom dia, Azul 2743. Azul 2743, continua para cima, Salvador, da pista livre. Fecha a guarda da pista livre, 2743. Salvador 2391, não posso ser 90, pronto, bom dia. Tchau, Cris, um bom dia, mas tem que você espera. Nós estamos em São Paulo, tráfego 2 milhas para a pista 1-0, mas em posição aguardo. Pode ligar o 5 para o para regressar para o voo, tudo filho 1-7. Gente, repartindo o sinal do 1-7, pode usar o 5. Estou vendo que é um horário, última forma aí, estou usando o graça. Nelson, você está uniforme, autorizando a colagem da pista 1-7, o vento 1-0 graus, 1-2-9. O linguagem 1-0-5 é para o seguir direto graça. Aqui, vou pedir o graça. Gente, reposta o som do Ureia controlado, vento no aeródromo 120 graus, 129, o ajuste de altímetro no 010. 0091, Lima, mantém 0. Mantém 0, 0, 0, 0, 0. Azul 2743, o solo foi azul 3, libera a direita, sul solo 121, decimal 9. Direita 1219, o azul 2743. O azul 2743 libera aqui mesmo, ou setor backtrack com algumas viaturas ali no backtrack? As viaturas vão fazer um follow no seu aeronave, pode liberar na mesa. Ok, liberando aqui na mesa, 2743. Na alta papal uniforme do colono 14, tem condições de cruzamento do campo de imediato? Se a gente está presente, autorizado o cruzamento do campo, aguardando transferência. Quando o cruzamento do campo, Delta Papa Uniforme. Guardião 05, salção 14, sequência livre. Angoco 15, o serviço vai estar encerrado. 64 milhas nordeste de Salvador. Mantendo de voo 070, chama agora o controle Aracaju, 120, decimal 3. Informa um tráfego que acabou de cruzar o campo, prosseguindo no litoral norte, não vai interferir. Autorizado a decolagem da pista 10, vento 110 graus, 129. Eu vou decolar da 10, tá? 3191. Delta, total uniforme, mantendo no meu tais, agora para uma corrida forte, chama o controle 1208. Forte, controle 1208, o da Papa Uniforme. Bom dia, Chanel 6140, ponto de espera, ponto de espera. Chanel 640, bom dia, ponto de espera. Ponto de espera, ponto de espera. Torre Salvador, o voo 250, está realizado. Chanel 250, continua para chamar o seu voo de espera livre. Guardando o voo 250. Da parte ainda é, conseguiu a cena, não tinha metade. 3191, contato com a tarma da colagem, 3191, transição Bóculo, para o número de voo 340.